vários homens de gelo, mano. Estranho nos beats. Tá bom, saí de casa, calça jeans e moletom. Fone no ouvido, no busão, ouvindo non-fiction. O ônibus balança, tia borra o batom. O gordinho desequilibra e derruba o seu bombom. No pé de um homem que cantava Elton John. Até que a mira deu sinal, exibindo a Louis Vuitton. Olhei pela janela, resolvi descer com ela. Grande erro. Sinto gotas no meu cabelo. A chuva é gelada, tipo um pesadelo escuro. Com o coração gelado, eu sou um cubo de gelo. Pulando poças na praça e no bolso sol da condução. Mas no fundo do poço subir é a única opção. E São Pedro continua nessa briga com São Paulo. Faço um Passat a mil, molhar minha calça e meu blusão. E há um só objetivo, levantar minha cabeça. Pra exibir confiança, aliada de um sorriso. Julgo não ser enxerido, nem intrometido, tampouco ousado, é que estou saturado de tanta marida, mesmo trabalhando como um condenado. Entrou no bar mais próximo pra afogar as dores. O recinto tá lotado, é dia de Libertadores. Entra um moleque, atira colo uma bola. Peço breja e polenta, ele pede Coca-Cola. Afogando as mágoas no copo, me descontrola. Entrou de sola, amarelo pro meia do Colo-Colo. Volume alto substitui a viola. O drink bate como um tijolo, me concentro na vitrola. A língua enrola, gole atrás de gole. Fim do primeiro tempo, início do bole-bole. Vou embora agora pra fechar, peço mais uma. É de uva, caipirinha, pra descer o santo ajuda. Pra levantar nem tanto, mano, mó sacrifício. Pra abandonar o banco, assumo que foi difícil. Saí do bar, início do segundo tempo. Mas já tô na rua em companhia do relento. Tenho de poucos surrados, miúdos, malditos. Fui entrelaçado e já fui casado. Um tanto inibido e pra muita gente sou um depravado. Longe do balcão sujo que nem sabe quem sou. Eu dou mais cinco passos e ouço o grito de gol. A indiferença na LDU 1-0. Mas com a vista cansada na rua escura eu acelero o passo. Meu coração no beco faz eco. Fraco, ronco comparado com o som do boteco. Moleque malaco passa voado de touca. Santista tá com a camiseta do Arouca. Estalo seco dos chinelos no concreto cantam alto. Em sinfonia com a dama da madruga que desfila em salto. Mercedão azul, terminal Santana. Volto com olhos caídos, com um perfume de cana. Louco pra ir pra cama, cabeça no travesseiro. 15 graus à meia-noite no relógio da Cruzeiro. Risca os pecados que o fardo confisca. Mais uma noite na minha vida de trabalhador paulista, mano. Julgo não ser enxerido, nem intrometido. Tampouco ousado, é que estou saturado de tanta marida, mesmo trabalhando.